Osso, mano, só no caqueado. O top DJ dos paredões, o top DJ dos paredões. DJ Tadeu Mix botando na pressão, de nova Timboteu, acende o gravizão. DJ Tadeu Mix botando na pressão, de nova Timboteu, acende o gravizão. DJ Tadeu Mix botando pra ferver, DJ Tadeu Mix botando pra ferver. Solta o gravizão. DJ Tadeu Mix botando na pressão, solta o gravizão. DJ Tadeu Mix botando na pressão. DJ Ellison Produções de Santa Maria. É sucesso. Osso, mano, só no caqueado. O top DJ dos paredões, o top DJ dos paredões. DJ Tadeu botando na pressão, de nova Timboteu, acende o gravizão. DJ Tadeu Mix botando na pressão, de nova Timboteu, acende o gravizão. DJ Tadeu Mix botando pra ferver, DJ Tadeu Mix botando pra ferver. Solta o gravizão. DJ Tadeu Mix botando na pressão, solta o gravizão. DJ Tadeu Mix botando na pressão.